Salmo 89. As benignidades do Senhor cantarei perpetuamente. Com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Pois, disse eu, a tua benignidade será edificada para sempre. Tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus, dizendo, fiz um concerto com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi. A tua descendência estabelecerei para sempre e edificarei o teu trono de geração em geração, Selá. E os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, e a tua fidelidade também na assembleia dos santos. Pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor entre os filhos dos poderosos? Deus deve ser em extremo tremendo na assembleia dos santos e grandemente reverenciado por todos os que o cercam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é forte como Tu, Senhor, com a Tua fidelidade ao redor de Ti? Tu dominas o ímpeto do mar. Quando as suas ondas se levantam, Tu as fazes aquietar. Tu quebrantastes a Raabe como se fora ferida de morte, e espalhastes os Teus inimigos com o Teu braço poderoso. Teus são os céus e Tua é a terra, o mundo e a sua plenitude, Tu os fundaste. O norte e o sul, Tu os criaste. O Tabor e o Hermon regozijam-se em Teu nome. Tu tens um braço poderoso, forte é a Tua mão e elevada a Tua destra. Justiça e juízo são a base do Teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do Teu rosto. Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo. Andará, ó Senhor, na luz da Tua face. Em Teu nome se alegrará todo o dia e na Tua justiça se exaltará. Pois Tu és a glória da sua força, e pelo Teu favor será exaltado o nosso poder. Porque o Senhor é a nossa defesa, e o Santo de Israel o nosso Rei. Então, em visão, falaste do Teu Santo e disseste, socorri um que é esforçado, exaltei a um eleito do povo. Achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo, o ungi. Com ele a minha mão ficará firme e o meu braço o fortalecerá. O inimigo não o importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. E eu derribarei os seus inimigos perante a sua face e ferirei os que o aborrecem. E a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele e em meu nome será exaltado o seu poder. E porei a sua mão no mar e a sua direita nos rios. Ele me invocará, dizendo, Tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Também por isso lhe darei o lugar de primogênito. Falo-ei mais elevado do que os reis da terra. A minha benignidade lhe guardarei para sempre, e o meu concerto lhe será firme. E conservarei para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu. Se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei com vara a sua transgressão e a sua iniquidade com açoites. Mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei à minha fidelidade. Não quebrarei o meu concerto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez jurei por minha santidade, não mentirei a Davi. A sua descendência durará para sempre, e o seu trono será como o sol perante mim. Será estabelecido para sempre como a lua, e a testemunha no céu é fiel. Selá. Mas tu rejeitaste e aborreceste. Tu te indignaste contra o teu ungido. Abominaste o concerto do teu servo, profanaste a sua coroa, lançando-a por terra. Derribastes todos os seus muros, arruinaste as suas fortificações. Todos os que passam pelo caminho o despojam, tornou-se ele o opróbrio dos seus vizinhos. Exaltaste-se a destra dos seus adversários, fizeste com que todos os seus inimigos se regozijassem. Também embutaste o fio da sua espada e não o sustentaste na peleja. Fizeste cessar o seu esplendor e deitaste por terra o seu trono. Abreviaste os dias da sua mocidade, cobriste-os de vergonha, Selá. Até quando, Senhor, esconder-te-ás para sempre? Arderá a tua ira como fogo? Lembra-te de quão breves são os meus dias, porque criarias de balde todos os filhos dos homens. Que homem há que viva e não veja a morte? ou que livra a sua alma do poder do mundo invisível? Selá. Senhor, onde estão as tuas antigas benignidades que juraste a Davi pela tua verdade? Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos e de como trago no meu peito o escárnio de todos os povos poderosos, com o qual, Senhor, os teus inimigos têm difamado, com o qual têm difamado as pisadas do teu ungido. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém.